da visão, clamor se ergue. Cidade de dor, onde a alegria se perde. Mortos sem guerra, príncipes a fugir. Mas a tua voz, Senhor, vem nos redimir. Oh, Senhor dos exércitos, teu amor é nosso abrigo. Mesmo em meio à dor, em ti encontramos destino. Oh, Senhor dos exércitos, teu amor é nosso abrigo. Na confusão e no pranto, nosso coração é teu. Deixas a olhar, águas a juntar, em meio à destruição, vamos nos levantar. A tua mão poderosa nos faz recordar que o que foi perdido, tu podes restaurar. Oh, Senhor dos exércitos, teu amor é nosso abrigo. Mesmo em meio à dor, em ti encontramos destino. Oh, Senhor dos exércitos, teu amor é nosso abrigo. Na confusão e no pranto, nosso coração é teu. Nosso abrigo, mesmo em meio à dor, em ti encontramos destino. Oh, Senhor dos exércitos, teu amor é nosso abrigo. Na confusão e no pranto, nosso coração é teu. Portuguesa worship, a conseguitora piano se adendendo em Lisboa.